Esta é uma homenagem aos fãs do saudoso Zoom. José Rico, milionário José Rico. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Esta solidão do amor para o meu coração. Eu vou ter que partir. Sei que não vou resistir. Esta solidão do amor para o meu coração. Veto no violão. É o boteco do Beto Boa. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Esta solidão do amor para o meu coração. Esta solidão do amor para o meu coração. Para o meu coração.